Rádio Microfonia, o melhor do rock independente é aqui. Microfonia Entrevista. Olá, eu sou a Renata Brant, estamos ligados aqui na Rádio Microfonia e eu converso agora com o Pablo Capilé. Pablo, eu queria que você explicasse um pouquinho o que é o coletivo Fora do Eixo. O Fora do Eixo é uma rede de coletivos de tecnologia social que estão no Brasil inteiro, estamos em 25 estados. Só que desenvolve uma série de ações ligadas ao setor cultural. A gente tem um foco muito forte dentro da música. A gente trabalha também com artes cênicas, com audiovisual, com literatura. Na música, a gente tem colocado as bandas para circular, tem promovido a distribuição dos produtos dessas bandas, tem também conseguido divulgar essas bandas dentro dos nossos veículos de comunicação. Então a gente trabalha com três pilares básicos, que é a circulação, a distribuição e a produção de conteúdo. A gente colocou 2.500 bandas para circular em 2009, a gente tem 47 pontos de distribuição de CD, saca? Todos esses coletivos têm web TV, tem web rádio, tem blog, e tudo isso, sabe, auxiliando na construção do Sistema Nacional da Música Independente, que além dos coletivos, conta também com os festivais que são organizados pela ABRAFIM, Associação Brasileira dos Festivais Independentes, e temos também as Casas Associadas, que é a Associação Brasileira das Casas de Shows. Então os coletivos, junto aos festivais e junto às casas, formam hoje esse Sistema Nacional da Música Independente, que vem construindo e criando e estruturando plataformas para difusão da música brasileira nesse novo momento, né? Nesse novo momento pós-internet, onde o artista é igual pedreiro, onde o sucesso para esse artista é pagar a conta e onde a arte engajada não é mais caminhando, cantando e seguindo a canção, e é caminhando e cantando e carregando caixa. No meio dessa história toda, a gente vai tentando pouco a pouco estruturar pequenos empreendimentos locais, que no primeiro momento era distante geograficamente do eixo, mas cada vez mais a gente percebe que dentro do eixo essas iniciativas são até mais fora do eixo de que outros estados. Aqui dentro do eixo vocês têm mais dificuldade de captação de recursos junto ao poder público, disputam com uma série de outros eventos para um patrocínio da iniciativa privada, enquanto fora do eixo a gente já consegue dialogar de uma maneira bem mais saudável e tranquila com o primeiro, com o segundo e com o terceiro setor. Então o grande objetivo do Fora do Eixo é a pactuação desses setores para a construção de um ambiente mais favorável para a difusão da música brasileira. Queria que você explicasse também um pouquinho sobre o festival, sobre as bandas que estão tocando. Vocês trouxeram bandas de fora aqui para o Rio, como é que foi isso? A ideia do Festival Fora do Eixo vem de uma série de diagnósticos que a gente fez de por que existia uma dificuldade muito grande no Rio e em São Paulo de ter festivais independentes como tem no resto de todo o Brasil. Então assim, em São Paulo você tem o Planeta Terra, você tem o Team Festival, no Rio você tem o Rock in Rio, né? Então como que a gente ia conseguir estabelecer um equilíbrio para que aquele modelo de festival com aquelas bandas pudessem vir para cá? Então a gente costuma fazer os festivais fora do eixo em Rio e São Paulo, né? Que é trazer essa produção de fora do eixo geográfico para dentro do eixo, e nós estamos na primeira edição do Rio e já fomos para a segunda edição em São Paulo. A ideia é trazer bandas, por exemplo, aqui no Festival do Rio, a gente trouxe uma banda do Amapá, que é o Minibox Lunar, a gente trouxe uma banda de Cuiabá, que é o Macaco Bong, a gente trouxe uma banda de Goiânia, que é o Black Drum Shocks, a gente trouxe uma banda de Brasília, que foi o Brown Ra, né? Teve uma banda de Natal, que é o Camarones Orquestra Guitarrística, tentando pegar o que há de melhor hoje dentro desses cenários para apresentar tanto para o público paulista quanto para o público carioca. Então a ideia é muito essa, a gente conseguir mostrar que cada vez mais o Fora do Eixo não é necessariamente um fora do eixo, né, geopolítico e geográfico, mas um fora do eixo tradicional de produção, deixando aquele modelão da grande indústria para trás e trazendo um novo método de conseguir difundir essa história toda, né, mostrando que essas bandas hoje, que nem o Black Drum Shocks ou o Macaco Bong, tem 300, 400, 500 pessoas de público em cada cidade, mas vão conseguir lançar um CD todo ano, vão conseguir tocar no Brasil inteiro, sem necessariamente estar mais tendo que pagar jabá, tendo que estar assinando com uma grande gravadora, tendo que estar aparecendo em grandes veículos de comunicação, e só com a mídia social e com as estratégias de tocar em festivais, tocar em coletivos, em casas de shows, e formando pouco a pouco o público para ter uma casa cheia, como a gente tem hoje no Circo Voador, que é um espaço bem grandão, mas que conseguiu, mesmo com nenhum grande headliner, sabe, fazer com que o público carioca prestigiasse e pudesse conhecer um pouco mais o que rola fora daqui. Bom, tá conversando aqui também com a gente, participando desse papo, o Vitor, vocalista da Black Drum Shocks, Bom, Vitor, você como vocalista e da música independente, como um, né, um operário, né, da música independente, como que é pra você, como banda, estar participando aqui do festival, tocando aqui no Rio de Janeiro, participando até mesmo do coletivo Fora 2? Bem, como realização, é muito bom, né? A gente gosta muito da cidade, a gente tem um público, o nosso público vem crescendo muito aqui, e a gente está muito feliz de tocar nesse local que é conhecido nacionalmente, e graças ao Fora do Eixo. Mas não é tão simples quanto parece, né? Não é só arrumar um show pra gente. O Fora do Eixo, ele gera um circuito, como muitos falam mesmo, circuito Fora do Eixo, que faz com que a banda tenha por onde caminhar, tenha por onde crescer, trabalhar, porque sem movimentos como esse, a banda, infelizmente, teria que fazer igual fazia no passado, assinar com gravadoras, pagar jabá, essas coisas. E como o Pablo falou, o Fora do Eixo tá aí pra isso, pra fazer a gente criar uma cultura, uma nova cultura de música, enfim, de tudo, né? Fazer a gente conseguir andar com as próprias pernas e se apresentar e ter um público sempre, né? Em qualquer local. Então cada vez mais, mais cidades estão aderindo ao Fora do Eixo, cada vez mais a gente está participando ativo no Fora do Eixo, tocando e participando de palestras, e isso é muito importante para que as pessoas vejam a gente como exemplo. Bandas que estão no comecinho, eu considero minha banda no comecinho, mas bandas estão no comecinho do comecinho, veja isso como exemplo e veja que não é tão simples, né? Não é só querer tocar, tem muita coisa inserida aí também. Beleza, Vitor, então pede uma música pra gente aí, pra gente curtir. Queria pedir uma música da banda Amp de Recife, Acidez. Say, man. Rádio Microfonia. Tá aí, estamos de volta e você ouviu Acidez, da banda Amp, dica aqui do Vitor, vocalista do Black Drone Chalks. Bom, Pablo, queria que você explicasse como foi o início de tudo, o embrião do Fora do Eixo. Na verdade, o Fora do Eixo é filho bastardo da década de 90, né? Você tem ali em 94, 95, quando surge a internet mais forte no Brasil, né? Que vem o Mirk, que vem o ICQ, que vem as listas de discussão e etc. Começa a surgir também os festivais do Brasil. Então surge o Abril pro Rock lá em Recife. E aí dois fenômenos acontecem. Com a internet, você começa a pensar que aquela indústria anterior começa a cair. E ao mesmo tempo, pequenos produtores que antes não conheciam o que acontecia em outras cidades começam a dialogar de maneira mais ágil e dinâmica. O que era carta, interurbano ou avião começou a ser e-mail. E com e-mail, o cara de Goiânia começou a saber mais rápido o que estava acontecendo em Recife, que o cara de Recife começou a saber o que estava acontecendo no Acre, o cara do Acre começou a saber o que estava acontecendo em Cuiabá. E como todo movimento tem um tempo de maturação, a gente teve de 95 até 2005 um processo de estruturação desse cenário. Festivais foram surgindo no Brasil inteiro, produtores se conectando cada vez mais uns com os outros, mas ainda muito no varejo. O cara tinha uma banda em Goiânia, queria tocar em Recife, ele ia tocar em Recife, o cara de Recife ia tocar em Goiânia, porque levou o cara de Goiânia para tocar lá. Os intercâmbios, mas sempre no varejo. Em 2005 surgiu dois grandes movimentos, a Abrafin, que é a Associação Brasileira dos Festivais Independentes, e o Circuito Fora do Eixo. O que esses dois movimentos fizeram? Pegaram iniciativas que já estavam acontecendo pelo Brasil e organizaram elas uma rede. Uma primeira, que era a Abrafin, que tinha uma natureza jurídica clara de cuidar dos interesses dos festivais, e um movimento social, que não tinha natureza jurídica, que ia dar conta de organizar os outros elos da cadeia produtiva que não fossem só os festivais. Então, lá em Cuiabá, como a gente já estava com o Espaço Cubo há 3, 4, 5 anos se estruturando, a gente começou a buscar outras iniciativas pelo Brasil que se organizavam coletivamente. Então, a gente foi para Uberlândia, foi para Londrina, foi para Goiânia, foi para o Acre, foi para Belém e começou a perceber que tinham outras iniciativas parecidas com as nossas, que muitas vezes tinham problemas comuns e que a gente poderia solucionar de maneira comum esses problemas, achando pontos de convergência. Então, a gente começou a dialogar e tirou três premissas principais desse diálogo, que era distribuir produção de conteúdo e circulação. A gente precisava fazer com que as bandas circulassem mais, então a banda de Cuiabá tinha que tocar no Acre, a banda do Acre tinha que tocar em Recife, a banda de Recife tinha que tocar em Goiânia, mas criasse um calendário para isso, que isso não fosse no varejo. Será que a gente pudesse analisar que durante um ano a gente ia ter 255 vagas e essas vagas iam ser preenchidas dentro de um calendário? Da mesma forma, a gente precisava qualificar a distribuição dos produtos, porque na grande maioria dessas cidades não tinha mais loja de CD. As lojas de CD tinham migrado para as lojas de departamento. Então nunca que um CD do Macaco Bong ia ser vendido no Acre se não fosse uma banquinha de um coletivo do Acre. Então a gente começou a integrar as banquinhas desses coletivos para que elas pudessem vender esses CDs. E concomitante com essas duas estratégias de circulação e distribuição, a gente tinha o quê? A gente não tem um complexo de comunicação, então a gente precisa criá-lo. Então cada coletivo ia precisar ter o seu blog, que ia substituir o jornal, a sua web rádio que substituiria a rádio e a sua web TV que substituiria a TV. E com isso a gente começou a colocar as bandas para circular, distribuir esses produtos e criar uma plataforma de comunicação que divulgasse essas bandas sem necessariamente elas terem que ir lá tocar. Então a banda de Cuiabá começou a ir tocar no Acre já com certo público, porque tinha uma web rádio tocando, porque tinha uma web TV, porque o CD já estava sendo vendido. Então em 2006, quando a gente começou essas três premissas, a gente colocou 200 bandas para circular. Em 2009 a gente já colocou 2.500. Em 2006 a gente tinha 5 coletivos discutindo. Em 2009 a gente está indo para o nosso 50º coletivo. Só que em 2006 a gente tinha 12 festivais dentro da Abrafin. Agora a Abrafin já tem 50 festivais. A gente tinha 5 casas de show se organizando. Agora a gente tem as casas associadas, que o presidente inclusive é o Léo Feijó, do grupo Matriz, que já tem mais de 40 casas envolvidas dentro desse processo. Então começa como uma alternativa de vamos criar, em cima das dificuldades, vamos criar oportunidades. E como era muito difícil conseguir construir e dar suporte para uma cadeia produtiva nessas cidades, a gente fez o quê? Amplificou a produção local e, conectando ela com outras iniciativas nacionais, amplificou aquilo que localmente já estava se estruturando para o Brasil inteiro. Então a ideia inicial foi essa, a gente conseguir achar pontos de convergência nessas dificuldades para resolver dificuldades comuns. E pouco a pouco a gente foi crescendo, tal qual o Vitor falou, que está no comecinho, eu entendo que esses movimentos também estão no comecinho. Eu costumo falar que a primeira convocação de Copa do Mundo que a gente viu foi a de anteontem. Saca? Eu já assisti desde a Copa de 90. Abre a Fim e o Fora do Eixo só vão assistir a primeira Copa agora. Então, assim, são movimentos muito recentes. E como eu sou um apaixonado por futebol, eu acho que o principal calendário do mundo é o calendário das Copas. Então, partindo desse princípio, o movimento ainda é muito recente, né? São 4 anos que a gente está se estruturando, são 4 anos que os festivais estão organizados, são 4 anos que esses coletivos estão se organizando. Então, como para todo mundo é um projeto de vida, daqui 5, 10, 15 anos a gente vai conseguir ter uma estrutura ainda mais interessante. O Nobre costuma falar bastante que hoje a gente está ainda em 92, se comparado com os Estados Unidos. E dentro desse 92, o nosso papel e o nosso desafio agora é diminuir esse lag. Já que a gente está 18 anos atrasado, espero que daqui 4 anos a gente esteja só 6 anos atrasados e daqui 6 anos a gente tenha empatado. O Brasil é um país de dimensões continentais, saca? São poucos os países no mundo que têm a dimensão que o Brasil tem. E agora, por exemplo, a gente está participando de um fórum global de empreendedores de música e a gente percebe que só o Brasil hoje está conseguindo entender que até para você ser egoísta, você tem que pensar e trabalhar coletivamente. Nenhum país do mundo consegue hoje, saca, ter plataformas tão conectadas que fazem com que a gente saia de Fortaleza e vá até o Acre fazendo 22 shows e 22 dias em estados completamente diferentes, em plataformas, saca, ainda em construção. Se comparar com os Estados Unidos, você tem, primeiro, ótimas estradas. Saca? Segundo, a iniciativa privada perto e que apoia. Terceiro, um poder aquisitivo do público que investe muito maior. Então a gente tá conseguindo fazer isso no Brasil, saca? É uma vitória muito grande, mas a gente entende que a gente tá no comecinho e que é uma batalha de vida inteira e que nos próximos anos a gente vai potencializar essa história ainda mais. E como é que rolou essa parceria com o SESC? Na verdade, além do SESC, o Nova Friburgo, né? A gente primeiro tem uma política de interiorização muito forte, não adianta nada você tá só nas capitais, saca? Sendo que você tem um público bastante carente no interior, então a gente é dividido em regionais, né? Você tem aqui o Fora do Eixo São Paulo e o Fora do Eixo Minas, que formam o Fora do Eixo Sudeste. Em Minas, por exemplo, além de Belo Horizonte, a gente tem 12 outros coletivos no interior. Em São Paulo, a gente tem mais 11 coletivos no interior. E o interesse é que a gente consiga sair só do Rio e ir pra Niterói, pra Nova Friburgo, pra Macaé, sabe? Pra várias outras cidades, assim como no Espírito Santo. E o SESC, assim como outras entidades, eles começam a se aproximar conforme o nosso crescimento. Obviamente que a gente teve que mostrar serviço para conseguir chegar perto das estruturas. Então hoje a gente consegue ser parceiro do Ministério da Cultura, a gente consegue ser parceiro das secretarias estaduais e municipais, hoje a gente consegue ser parceiro do SEBRAE, consegue ser parceiro do SESC, consegue ser parceiro de uma ABPD, que é uma Associação Brasileira dos Produtores de Discos, consegue ser parceiro de uma ABMI, que é a Associação Brasileira da Música Independente, ao mesmo tempo que a gente é parceiro da CUFA, que é a Central Única das Favelas, e é parceiro também da ABER, que é a Associação Brasileira da Educação Musical, da ABEM. Então a gente conseguiu hoje, com a Rede Música Brasil, construir pontes que eram inimagináveis alguns anos atrás. Então você tem ao mesmo tempo o Itaú Cultural, você tem o Auditório Ibirapuera, você tem o SESC, você tem o SEBRAE, aí você tem os doidões do Fora do Eixo e tem as majors com a BPD, todo mundo sentando na mesma mesa e dialogando para uma construção comum. Não dá mais. É muito interessante e até sintomático que hoje as majors estão tendo que vir sentar, saca? Não é demérito nenhum, eles estão se readaptando ao momento, sabem que aquele modelo antigo de negócio não funciona mais. Se eles não sentarem com essa galera nova que está construindo uma série de alicerces, dificilmente eles vão conseguir dar o próximo passo. Então o SESC está dentro dessa estrutura de Fora do Eixo, Abrafim e Casas, e construindo pontes para dialogar com alguns movimentos que poderiam ser antítese do que a gente está fazendo, mas podem vir a ser daqui 5, 10 anos complementares a essa história toda. E aquele cara que tem tá começando com a sua bandinha, que mora lá no interior do Nordeste, ou enfim, que tá lá no Espírito Santo também, no interior do Espírito Santo, como é que ele faz para participar do Fora do Eixo como banda? Cara, a primeira coisa, eu acho que ele pode criar um perfil na nossa rede social, que é o foradoeixo.org.br, ele entra lá, tem as comunidades de todos os coletivos, tem os perfis das pessoas que participam desses coletivos e das bandas que participam desses coletivos. Entrando lá, ele tem o contato de todo mundo, ele pode entrar por e-mail, por MSN, por Getalk, por Skype, todo mundo disponibiliza todos os nossos contatos ali. Tem também o tech.foradoeixo.org, que a gente disponibiliza toda a nossa tecnologia, sabe? Uma reunião que teve ontem, já está com a ata disponibilizada lá, a planilha do Festival Calango está aberta para qualquer um ir lá ver. E além disso tudo, além de ir na net, a gente ter a nossa rede social e nós termos também a nossa plataforma de divulgação e democratização da nossa tecnologia, em todos os estados do Brasil, fora o Piauí e o Maranhão, a gente tem pontos fora do eixo. Né? Então procure o ponto fora do eixo mais próximo, né? Com certeza absoluta no seu estado vai ter algum, não sendo do Piauí e do Maranhão. E se você for do Piauí e do Maranhão, você pode buscar o Lumo Coletivo, que é a coordenação da Regional Nordeste, que pode te dar suporte também. Né? A coordenação da Regional Norte é o Coletivo Palafita, da Regional Centro-Oeste é o Espaço Cubo, da Regional São Paulo é o Massa Coletiva, da Regional Minas é o Goma e da Regional Sul é o Macondo Coletivo. Qualquer uma desses seis coletivos dão suporte para qualquer uma das bandas novas que queiram se inserir dentro das plataformas que a gente está construindo. Bom, Pablo, quero agradecer a sua participação e está aberto aí para você pedir uma música. Valeu, eu que agradeço. Foi muito bacana participar com vocês da Rádio Microfonia e eu gostaria de ouvir Cerveja, da banda uberlandense Porcas Borboletas. Microfonia. Microfonia. Estourando seus tímpanos.